isso tá claro agora lá fora. As frases nos muros, as fases diárias, olhares tão surdos, muito pra tão pouco. Na casa dos 20 e pouco, tanto pouco louco. Atenção, nada é em vão, ó, cresceu garotão. 18 só no plano camarada, muita informação, uma formação audácia. Sinais, sei que vai ter paz, pra quem pratica paz. Amor traz o gelo, na frente é o lugar do derradeiro. Dinheiro, doença, energia ruim em volta, são várias retinas. Cor cinza, pólvora, fragrância em bocas rosas. Virtudes que são mortas, pobre nasce em crise. O revide atinge, o escravo não é esfinge. No ringue, o chimelique, só você por você. Sei que irão te dizer, não dá mais, dê pra trás. Incapaz vai saber, pra sentir, não pra ter. Por você pra viver, sei que tentarão, não se contentarão. Waste life and no cry, baby. Patience, paixões, amor e ódio nos refrões. Reflexões, adentre a mente, seus porões. Corre, mas não ocorre, ser, cê tem que ser. Sei que você pode, eu sei que você pode. Vai clarear, o sol voltou, oh, oh. Vai clarear, só crer no amor, oh, oh. Vai clarear, o sol voltou, oh, oh. Vai clarear, só crer no amor, oh, oh. O cenário é sujo, deixaram ele mudo. Segundos seguidos da intenção, são pra canção. Revestrez os B.O.s e os imbéis aos seus pés. Luz, se tu carrega luz, tem trevas ao seu lado, meu bem. Porém, quanto vale seu sorriso? Mitos no caminho, pensante leva momentos. Se esvai, tempo vai como o vento. Quem vai, continua aqui dentro. Viver a meta, aprendeu ter respeito. Acabou com essa guerra, seus sonhos em cultiva, brisa é bom, mas não só brisa. Através dos brônquios levito, vos digo amigo. Mundão tá perdido, não pisa na fula outro filho. Desde o pé do homem assim, desaprumado. E como é triste esse jardim, sem você aqui, o que era de mim? Compreendi o espírito no rascunho, vem, sem seu papo no punho, amém. Como fuga do mundo, mergulho de cabeça nas ideias. Por amor à família, pelos irmãos a quebra. Carrega a culpa quem erra, nem sempre é de ferro a cela. Nós sabe o que gera essa guerra. Desate o nó, acredite, já vem o convite. Em épocas de escasso amor, tem que ser forte, sonhador, ser justo. Consigo é o teor, pelo amor. Quem mata os sonhos, já morreu, só quem tá no se ligou. Vai clarear.